Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, eu espero que todos tenham conseguido pegar o texto, porque estava por um equívoco técnico qualquer, estava aparecendo ainda o texto da semana passada, mas acho que agora já corrigiu o texto desta aula, chama-se O Percurso Filosófico de Aristóteles. Então eu vou ler aqui e comentar. Se houver tempo, nós vamos comentar um segundo texto que está aqui, que eu não coloquei online, só vou colocar semana que vem, e é sobre a fenomenologia das correntes políticas, quer dizer, uma introdução a um sistema de conceitos descritivos para descrever uma determinada situação política. Mas primeiro vamos ver isso aqui, porque é a continuação da Vocação Filosófica de Platão, que foi a semana passada. É, com esta série aqui, que são partes que depois serão aproveitadas no livro Introdução ao Método Filosófico, a minha ideia é ilustrar, nesta parte do livro, não no livro inteiro, né, ilustrar alguns casos que mostrem, vamos dizer, a presença dos elementos da técnica filosófica que eu descrevi no livro A Filosofia e Seu Inverso, a presença inevitável, incontornável desses sete elementos do método em todas as biografias conhecidas de filósofos. Claro que esses sete itens, eles não pretendem mostrar uma ordem cronológica. Os sete itens têm que estar presentes, mas alguns podem se antecipar aos outros. Mas, de qualquer modo, esses sete elementos têm que estar presentes, porque são eles que definem a atividade filosófica. Então, vamos lá. Em Platão já temos, portanto, o modelo inteiro e acabado do filósofo e do método, do percurso que o transforma em filósofo, progredindo desde o espanto inicial, o thamos, de que fala Aristóteles, até uma reorganização de todo o conhecimento disponível para o filósofo, evidentemente, né? Reorganização à luz da qual o filósofo refará muitas vezes a forma da sua consciência pessoal. Isso quer dizer que, à medida que o filósofo vai aprendendo, adquirindo novos conhecimentos e tentando integrá-los na sua visão, ele não está apenas anexando pecinhas separadas. Quer dizer, cada elemento novo remexe, de algum modo, todo o conjunto da sua visão pessoal, e não teria como deixar de ser assim, né? Dando-lhe a. Refará muitas vezes a forma da sua consciência pessoal, a qual, por sua vez, refluirá sobre o conhecimento reorganizado, dando-lhe a tonalidade peculiar da personalidade do filósofo que o reorganiza e transmite. Esta parte pode chegar a ser tão, vamos dizer, tão importante, quer dizer, essa personalização da visão pessoal, que Nietzsche, por exemplo, achava que todas as filosofias elas só diferem pela forma das personalidades, quer dizer, são as várias filosofias como distintas personalidades que se projetavam numa visão do mundo. Claro que essa opinião é extremamente exagerada, mas o elemento está presente. Quer dizer, é uma parte de verdade nela, né? Mas supor que a filosofia fosse apenas uma projeção da personalidade seria supor que ela fosse como uma criação artística livre, o que não é. Quer dizer, o filósofo não vai criar as suas ideias de maneira totalmente espontânea e livre, porque ele tem que lidar com os elementos que ele encontra no presente, inclusive na própria tradição filosófica. Nenhum filósofo começa ignorando a filosofia anterior. Ao contrário, ele tenta absorver. Segundo, ele tem que absorver os problemas que estão presentes na sua sociedade e tentar rearticulá-los de uma maneira coerente. Então, não é uma criação livre de jeito nenhum, portanto, não é uma projeção da personalidade. Porém, esse elemento projetivo, ele existe. Ele existe, sobretudo, na forma final que a exposição filosófica assumirá oralmente ou por escrito. Isto é realmente o lado criativo da filosofia, está na sua expressão, né? Com Aristóteles, esse toque pessoal se torna ainda mais nítido à medida mesmo em que o método mesmo se problematiza. Ou seja, Aristóteles. É claro que em Platão e em Sócrates existe um método implícito. Mas Aristóteles faz do próprio método um tema, um problema filosófico. Ele discute o método, coisa que os outros não fazem, né? e tem de ser reorganizado para servir mais utilmente à formação individual do filósofo e à reorganização do conhecimento. Uma vez falhada a ousada tentativa de Werner Jaeger de descrever o desenvolvimento temporal das ideias de Aristóteles, parênteses, isso aqui está no livro do Werner Jaeger, Aristóteles, base para a história do seu desenvolvimento intelectual. A tese do Werner Jaeger era que o pensamento de Aristóteles havia evoluído desde um platonismo puro e dogmático do início para uma atitude mais próxima das ciências naturais. Bom, é claro que esses dois lados existem. Aristóteles era eminentemente um cientista natural. 80% dos escritos dele são escritos de ciências naturais e não do que hoje chamaríamos filosofia. Mas essa cronologia que o Jäger tentou descrever, ela não existe, ela não bate com a cronologia dos escritos, como mais tarde se demonstrou. Então, assim, valeu a tentativa, mas não funcionou. O percurso intelectual que transformou o jovem aluno da Academia Platônica naquele que seria para Santo Tomás de Aquino o filósofo por antonomasia parece destinado a continuar para sempre um enigma historiográfico insolúvel. Nós não podemos esquecer também que de tudo que Aristóteles escreveu só sobrou para nós um terço dos escritos. E todos os escritos eram apenas anotações para a aula, quer dizer, os escritos publicados e que se tornaram conhecidos na época desapareceram para nós. Não temos a menor ideia do que fosse, vamos dizer, a redação, o estilo literário de Aristóteles. O próprio Cícero, que era o grande estilista da antiguidade, achava que aquilo era uma maravilha, mas jamais saberemos. E sem esses escritos publicados, fica difícil você restabelecer qualquer cronologia. Naquela época, o que era publicar um livro? Era reunir a plateia e ler o texto. Quer dizer, o número de cópias que se podia fazer era mínimo, tudo tinha que ser copiado à mão, então não havia distribuição de livros como tem hoje, não havia o mercado livreiro. Tá certo? Lançar um livro era como dar uma aula, você lia o livro. Né? Agora vocês imaginam assim, só a capacidade do auditor para ouvir a leitura inteira de um livro, né? Num dia só. No entanto, há alguns pontos que nesse percurso estão bem assentados. O primeiro é que Aristóteles, quando ingressa na academia aos 18 anos, já traz uma boa bagagem de conhecimento de ciências naturais, adquirida de seu pai, Nicômaco, médico oficial da corte do rei Filipe da Macedônia. Então, isso aí podemos dar por assentado. Quer dizer, Aristóteles observava o trabalho do pai, aprendeu muita coisa com o pai, então tinha uma ideia bastante aprofundada, do corpo humano, da sua analogia com os corpos dos animais, etc. Trazia tudo isso pronto. Depois ele vai acrescentar muito mais ao longo do tempo. Não consta que tivesse algum treinamento matemático especial. Isso é uma coisa até estranha, porque a exigência de conhecimento matemático era básica para os que ingressavam na academia. Então, algum conhecimento matemático Aristóteles tinha, mas isso não aparece em parte alguma dos seus escritos. E ele, mais tarde, ele demonstrará um certo desprezo pelas matemáticas, que ele acha que é um estudo para crianças. Ele dava muito mais importância às ciências de observação. Quer dizer, era um espírito muito parecido nesse sentido de qualquer cientista moderno. Ele parece mais com Buffon, Cuvier, Charles Darwin, do que com, vamos dizer, um filósofo no sentido que teve, por exemplo, no século XVIII ou XIX, quando esses setores do conhecimento já estavam separados e colocados em faculdades distintas, né? O segundo é que a experiência do Tambos só pode ter-lhe vindo no decorrer do aprendizado da própria doutrina platônica, em contraste com a experiência da desordem social que tanto inflamara a mente do seu mestre. Aristóteles, não devemos esquecer, era um estrangeiro, macedônio de nascimento, privado da possibilidade legal de participar da política ateniense, a qual, para ele, só se tornará motivo de cogitação secundária e tardia, quando ele vai estudar, por exemplo, a Constituição de Atenas, etc. Mas Ele não podia dar palpite na política local. Então, com certeza absoluta, ele não teve dela aquela experiência direta e traumática que foi tão importante para Platão. Então, se nós perguntamos, de onde surgiu esse espanto inicial, essa dúvida que coloca o sujeito na direção de uma investigação filosófica? Ele só pode ter sido num lugar, só pode ter sido no curso do aprendizado da própria doutrina platônica. Quer dizer, isso aconteceu, então, não no campo aberto da sociedade em geral, mas no recinto fechado da academia. Não é isso? Em compensação, é quase impossível que o confronto entre os altos voos do universo dialético-matemático de Platão e o hábito adquirido da observação direta dos fatos da natureza sensível não infundisse desde o início algum desconforto intelectual no discípulo recém-chegado. Então você tem, por um lado, vamos dizer, aquela imensa construção, vamos dizer, platônica, que vai desde o mundo sensível até o universo das formas e dos princípios eternos. Tudo isso conduzido por uma inspiração dialética, adquirida de Sócrates, e, por outro lado, matemática, né? Com a importância toda que Platão dava às figuras geométricas, e a ordem das figuras geométricas, a formação das figuras geométricas, era para ele, de algum modo, a formação do próprio mundo. Tá certo? Então, de repente, chega o rapaz lá, cheio de conhecimentos biológicos, e topa com essa construção inteiramente abstrata, matemática, geométrica. Fala, bom, é impossível que isso não criasse algum problema para ele, né? Porque ele devia olhar tudo isso e perguntar assim, mas da onde vocês tiraram isso? Quer dizer, da onde materialmente? Qual é a base de observação que tem em tudo isso? É quase impossível que ele não fizesse essa pergunta. E essa, justamente essa experiência, vamos dizer, esse contraste entre biologia e geometria, será o que vai colocar Aristóteles na linha de investigações que será dele até o último dia. Não consta que esse, o discípulo, houvesse jamais colocado em dúvida a veracidade e o valor fundamentais da filosofia platônica. Mas era patente que, para o filho de Nicômaco, algo estava faltando nela. Algo sem o qual a escalada platônica do sensível ao inteligível permanecia um modelo abstrato e irrealizável na prática, uma sucessão de saltos cognitivos mágicos em vez de um desenvolvimento orgânico do conhecimento e da alma do aprendiz. Então, você pode ver que nos diálogos, Sócrates vai, de certo modo, retirando os ouvintes do círculo de atenção que eles dão ao mundo sensível e elevando-os, vamos dizer, à visão do mundo das ideias e do mundo dos princípios. Porém, ele está apenas mostrando isto. Ele não está ensinando como é que faz, qual é o processo. Isso ele não tem em parte alguma. Não é isso? Resolver essa dificuldade foi, sem dúvida, a inspiração inicial de Aristóteles e a meta a que ele se dedicou até o fim dos seus dias. Que até a extrema velhice ele continuasse a se declarar um platônico não deve ser visto como mera homenagem formal ao mestre falecido, mas como um reconhecimento de que toda a sua obra pessoal se destinava a integrar-se nos ensinamentos gerais da academia, em vez de cavar um abismo que a separasse deles para sempre. Então, isso aqui é importante. Você tem que entender a filosofia de Aristóteles dentro da filosofia platônica, dentro da academia. Não é isso? Embora ele depois tivesse montado a sua própria escola, aí Platão já tinha morrido, a escola estava na mão de pessoas bem menos capazes, e Aristóteles já não tinha mais nada que aprender ali. Então, quando ele volta da sua viagem à Macedônia, ele cria a sua própria escola, que ele vai chamar o Liceu. Não é isso? Mas ele, até o fim dos dias, usa a expressão nós, os platônicos. Portanto, ele está dizendo: o que eu estou fazendo está dentro da orientação geral da academia. E é assim que eu tento sempre entendê-lo, né? Em vez de dizer, não, aqui, como naquele quadro de Rafael, a escola de Atenas, onde aparece Platão indicando para cima e Aristóteles indicando para baixo, né? Isso aí é uma figura, realmente é uma figura poética. Isso não corresponde de maneira alguma à realidade. Eu não creio que exista legitimamente uma escola aristotélica, uma escola platônica. Existe uma escola só que é a platônica. Não é isso? E dentro dela tem, vamos dizer, Aristóteles, vamos dizer, cujo universo não tem a amplitude do Platão. É bem menor. Ele está tratando de uma coisa especializada, de uma parte, né? E está tentando calçar aquela construção, vamos dizer, com elementos de método que a solidifiquem, de alguma maneira. Ele não está combatendo aquilo, ele pega alguma contradição ou outra, que evidentemente tinha que aparecer, toda filosofia acaba sempre tendo alguma contradição, do próprio Aristóteles também terá no fim, contradição não resolvida, e vai partir dessa contradição não resolvida para completar o serviço do mestre. A ruptura, se houvesse, eliminaria desde logo o problema fundamental. O problema fundamental de Aristóteles é um problema que está na filosofia platônica. Se ele abandona a filosofia platônica, acabou o problema. Ele disse, ah, está tudo errado, não quero saber, vou começar de uma linha completamente diferente. Se ele tivesse feito isso, ele teria que arrumar um outro problema. Mas cadê o outro problema? Não existe outro problema em Aristóteles, só existe este. Eliminaria desde logo o problema fundamental, que só permanecia um problema na medida em que Aristóteles aceitasse ao mesmo tempo a validade geral da filosofia platônica e a falha profunda, mas sanável, que ele enxergava nela. Então não se trata aqui de, ah, vamos, como depois, acho que no século 8, 7, 8, 9, o filósofo árabe Al-Kindi, ele tenta conciliar a filosofia de Platão e Aristóteles. Não há necessidade de conciliar absolutamente nada, porque uma coisa está dentro da outra. Aristóteles atacará esse problema mediante a descoberta de alguns conceitos descritivos fundamentais, a começar pela noção mesmo de desenvolvimento orgânico. Esse não é um termo dele, é um termo que eu estou botando aqui, mas que é geralmente reconhecido hoje como uma expressão da mentalidade aristotélica. Talvez a mais importante das suas contribuições à filosofia. Essa noção deve ter surgido espontaneamente da observação dos seres vivos, que se caracterizam pelo poder de sofrer ou impor-se modificações ao longo do tempo, sem perder a forma básica que os define como espécie e como indivíduos. Claro que aí existe uma diferença fundamental entre os seres vivos e os demais, é que todos os seres sofrem modificações com o tempo, mas os seres vivos, eles se impõem modificações. Quer dizer, eles agem e agindo modificam-se, né? Sofrer ou impor-se modificações ao longo do tempo sem perder a forma básica que os define como espécie e como indivíduos. A maior prova de que essa propriedade existe é que nem todas as modificações são aceitáveis. Há um limite ultrapassado o qual o organismo define e morre. Por exemplo, vamos supor, mudanças de temperatura. Todos os animais se adaptam a diferentes temperaturas, mas dentro de um certo limite. Se a temperatura baixa ou sobe demais, o bicho morre. Tá certo? Então, quer dizer que cada animal já vem a este mundo com a capacidade para suportar, vamos dizer, mudança de temperatura dentro de uma escala definida. Existe, portanto, uma fórmula básica, um algoritmo que de espécie em espécie, de indivíduo em indivíduo, demarca o conjunto, o sistema das modificações que um ser vivo deve e pode sofrer, e para além do qual ele cessa de existir. Aristóteles denominou substância a entidade assim delimitada. Ou seja, o que é uma substância? É um algoritmo de modificações possíveis e impossíveis, toleráveis e intoleráveis. Veja, essa explicação de substância, de fato, você não vai encontrar, eu acho que em lugar nenhum. Eu nunca vi isso aqui. Mas para mim isso está óbvio nos textos de Aristóteles. Para distingui-la das várias propriedades, acidentes e estados que podiam sobrevir a essa entidade. Então, por exemplo, as mudanças de temperatura são, em relação à substância, são acidentais. Quer dizer, não foi a substância que mudou, o ente que mudou a temperatura. A temperatura simplesmente acontece e ele está, nesse momento, num estado X determinado pela temperatura ambiente daquele momento. Então, isso aí é um acidente. Então, uma mesma substância passa por diversos acidentes, mas o volume total dos acidentes que ela pode sofrer é limitado. Por exemplo, você se machuca e sangra, né? Bom, você coisa pode cicatrizar, mas ultrapassado um certo limite, não vai cicatrizar mais e você vai morrer. Você vai sangrar até morrer, né? Aristóteles denominou substância e entidade assim delimitada para distinguir das várias propriedades, acidentes e estados que podiam sobrevir a essa entidade. Uma substância, nesse sentido, é aquilo que não é nem parte nem atributo de outra substância. Na verdade, esta é a única definição que Aristóteles fornece da substância. Ele diz, substância é aquilo que não é nem parte nem atributo de uma outra substância. Isso quer dizer que, para saber o que é substância, não basta você ter lido a definição que Aristóteles deu. Você precisa ver como ele usa este conceito, tá certo? E daí você extrair, né, de dentro dessas aplicações qual é o conceito efetivo e total que ele tinha de substância. Isso que ele diz, que não é nem atributo, nem parte de outra substância, não é uma definição. Isso é apenas um critério diferenciador. Para você diferenciar o que é uma substância do que não é uma substância, do que é, por exemplo, uma qualidade, um estado, etc, etc. Ou, por exemplo, você distinguir um homem de um braço de homem, né? O braço não é uma substância, porque ele é uma parte de uma outra, ele só pode ser concebido como parte de uma outra substância. Então, na verdade, Aristóteles só indica esse critério diferenciador para você distinguir o que é uma substância e o que não é, mas ele não dá uma definição mesmo de substância. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Falei, bom, ele não dá, mas ele está usando esse conceito o tempo todo. Então vamos ver como ele usa. E daí entenderemos o que ele está realmente pensando quando ele diz a palavra substância. O conceito de substância, tal como logo se tornou claro para Aristóteles, não se aplicava somente aos seres vivos, mas a qualquer outro ente que não fosse em si mesmo... Aqui está... Tem um erro, está a mesma... Não fosse em si mesmo nem parte nem atributo de outra substância, mas tivesse na sua própria constituição a fórmula das modificações compatíveis e incompatíveis com a subsistência da sua forma essencial. Então, preste bem, preste bem atenção. Para Aristóteles, a substância nunca foi uma coisa fixa. Né? Fixa é apenas o algoritmo. Né? Mas o algoritmo é o quê? É a forma das modificações possíveis, até o seu limite. Tá certo? Mais tarde, esse conceito se perde totalmente de vista e dá um desastre que dura até hoje. Sempre devir. Esse problema do ser e do devir. Falou, mas Aristóteles está dizendo que o devir é o ser, meu Deus do céu, qual é o problema? Bom, já vamos ver isso já. Uma montanha pode ser perfurada para um túnel sem deixar de ser montanha. Mas se é escavada até chegar ao nível do solo, cessou de existir enquanto montanha. Se aplanou a montanha, não tem mais. A água separada em partículas de hidrogênio e oxigênio não é mais água. Só é enquanto essas partículas estiverem unidas. De acordo com uma fórmula específica. Isso não pode ser mudado? Claro que pode. Você pode separar as partículas. A pele de urso separada da carne viva e exposta num museu não é mais urso. Tem figura aparente de urso, mas não forma integral de urso. Decorridos quase 2 milênios, essa descoberta fundamental de Aristóteles desapareceu da consciência filosófica ocidental, sendo substituída por uma noção radicalizada e utópica da substância como, aspas, isso é uma definição de Spinoza, aquilo que é em si mesmo e é concebido através de si mesmo. Em outras palavras, aquilo cuja concepção pode ser formada independentemente de qualquer outra concepção. Essa definição é autocontraditória e, francamente, estúpida. Nós vamos ver daqui a pouco. Não é aqui o lugar de comentar essa alteração e as consequências devastadoras que produziu. Basta observar duas coisas. O único ser que atendia a exigência assim formulada era o ser absoluto ou Deus. Quer dizer, o único ente que pode ser concebido independentemente de qualquer outra concepção é o ser absoluto, ele não depende de mais nada. A concepção de Deus não depende de que exista coelhos, de que exista casas, de que exista pessoas, tá certo? Era o ser absoluto ou Deus, do qual tudo o mais privado de substancialidade se tornava atributo. Então, só existe um substantivo que é Deus, o resto é tudo adjetivo. Né? Esse é um negócio um pouco hinduísta, né? Só o Brahman existe. Né? Eu digo que tudo que o Brahman fez não existe, então ele nos enganou. Não espanta que por essa via, tão logo a noção de Deus desapareceu do cenário, se chegasse à negação de toda a substância e à redução das coisas a impressões e estados da mente humana. O que vai acontecer no tempo de George Berkeley e David, sobretudo David Hume? Ele criando um problema, um falso problema, a cura solução, o Kant dedicará o melhor dos seus esforços, que não precisavam ter sido realizados de maneira alguma. Mas note bem, quando chega no tempo do Kant, essa noção de substância já tinha sumido completamente. O pessoal só entendia a substância de acordo com aquilo, do modo como a definiam os filósofos da época clássica europeia, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc., etc. Todos eles definiam a substância mais ou menos assim, como a mônada de Leibniz, né? Quer dizer, uma coisa totalmente separada, independente de tudo mais. Que também é um problema que Leibniz tentou resolver, é um falso problema criado por Spinoza e Descartes que Leibniz tenta resolver. Chega a ser espantoso que ninguém notasse ser esse conceito autocontraditório na base. Se a substância existe por si mesma e é concebida através de si mesma, como pode a sua substancialidade depender da concepção que fazemos dele? Nota que Spinoza define a substância pelo modo como você a concebe. É? Então, quer dizer, o que é a substância? É uma coisa que nós concebemos de uma certa maneira. Portanto, a substância depende da nossa concepção. Então, é a mesma torção que fez Descartes, onde o mundo, o universo, etc., tudo desaparece e passa a depender de um eu pensante. Spinoza entra na mesma coisa sem perceber que está criando um conceito. Vamos dizer, no, assim, isso aqui é para o sujeito realmente dizer. É o fenômeno, exatamente. Então, não, é pior do que o fenômeno, né? Não é nem fenômeno. É apenas uma impressão subjetiva. Não é um fenômeno no sentido objetivo, de uma coisa que aparece. Por exemplo, sei lá, as nuvens de um determinado momento são um fenômeno, são um modo delas aparecerem. Elas não são a substância das nuvens. Né? Mas aqui, no caso, você não está falando de fenômeno nesse sentido. Você está falando de uma mera impressão, um mero pensamento. Quer dizer, isso aqui já é para fazer o sujeito desistir de ler Spinoza na primeira linha. Porque isso aqui é assim, essa é a terceira definição que dá o Spinoza. Olha, eu tentei ler Spinoza quando eu era jovem, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu roubei o livro as obras de Spinoza da biblioteca do Colégio Estadual de São Paulo e nunca mais devolvi. Estão aqui até hoje. Até um amigo meu, quando tem o carinho da biblioteca, ele foi assim, volume subrepticiamente retirado da... E eu tentei ler o Spinoza. Eu realmente cheguei nessa linha 3 e empaquei. Eu falei, eu não entendi isso aí. Né? E achei que eu era muito burro por causa disso. E hoje eu vejo que não era eu que estava burro. Qualquer pessoa normal e que presta atenção no que está lendo vai perceber isso aqui. Quer dizer, se a substância é independente e tudo mais, como ela pode depender da. Ela pode ser definida pela nossa concepção? Tem alguma coisa errada, né? Mais claro ainda, como pode a concepção da substância ser independente de qualquer outra concepção, se desde logo ela depende da concepção que tivermos de uma coisa chamada nossa concepção? Não sei, eu preciso conceber o que é o raio da nossa concepção para eu poder chegar a definir a substância. Então você vê, quando o pessoal fala assim, grandes filósofos, Aristóteles, Platão, Spinoza, fala, não. Você tem Platão e Aristóteles aqui, você tem Spinoza aqui, ó, Spinoza, Descartes, etc. Você encontrar um cara que seja digno da comparação, é só, Leibniz consegue. Leibniz consegue, Schelling consegue, mas são pouquíssimos. Em geral, estão muito abaixo, tá certo? Esse fenômeno exemplifica algo daquilo que Schelling qualificou de puerilização da filosofia na entrada da modernidade. Ou seja, esse pessoal simplesmente não estudava Aristóteles o suficiente. Se estudasse, veria que já os problemas que eles estão tentando resolver já estavam resolvidos. Voltando a Aristóteles, o passo seguinte da sua descoberta, na ordem lógica, não necessariamente cronológica, foi admitir que em toda a substância o aspecto permanente que definia sua continuidade ao longo das transformações que sofria não era a matéria de que se compunha, mas sim a forma que dava unidade a essa matéria. Forma aqui não deve se compreender como figura externa visível, nem como um modelo perfeito fixo, mas precisamente como a fórmula, o algoritmo por trás das transformações. Então, no que consiste a substancialidade da substância? Consiste em que nela existe um algoritmo, uma fórmula que já define o limite das suas transformações possíveis ao longo do tempo. E é isto que dá a unidade do. Por exemplo, você, desde que você nasceu, você sofreu muitas modificações. Você cresceu, engordou, emagreceu, né? Criou barba, perdeu barba, e assim por diante. Né? A mulher engravidou, teve nenê, deu de mamar, etc, etc. O que que permaneceu constante? Você pode, materialmente nada permaneceu constante. Tudo modificou. Né? Mas tem, vamos dizer, esse mesmo algoritmo, essa mesma fórmula, que permanece constante. Qual é a prova de que existe esta forma? É de que chega um dia que você morre. Ou seja, sobreveio uma transformação que é incompatível com a fórmula da sua substância. Estava aí resolvida implicitamente e quase que de raspão a principal dificuldade da filosofia platônica, o mais básico motivo da perplexidade do jovem aluno da academia. Em Platão, o mundo inteligível se sobrepunha ao sensível. Mas como passar deste àquele e, sobretudo, como voltar ao mundo sensível para nele agir com base no que aprendemos do inteligível? Era preciso sair da caverna para ver o mundo inteligível. Mas como? E como voltar a ela para falar aos escravos do mundo lá fora? Então é preciso ver o seguinte: a dialética de Sócrates, aprendida por Platão, descrevia esta passagem de um nível a outro, mas não dizia como ela se fazia. Você não vai dizer que a própria dialética operava esse método. Pelo simples fato de você ouvir a explicação, você já começou a captar o inteligível nas coisas. Não, não é possível uma coisa dessa, precisa um algo mais. Quer dizer, não é possível que a minha passagem do sensível ao inteligível aconteça só porque eu ouvi Sócrates. Deve acontecer algo dentro de mim para que eu faça isso. Que algo é esse? Isso aí você pode procurar no Platão, não tem lugar algum. Né? Com certeza, os diálogos mostravam que Sócrates havia saído da caverna e voltado. Mas seria absurdo pretender que a dialética socrática explicava o processo de ida e volta. Os dois mundos pareciam continuar separados por um hiato intransponível. Tanto que até hoje se fala do dualismo platônico. Ele diz que existem duas ordens de realidades completamente heterogêneas e quase incompatíveis, das quais só uma é perfeitamente real e a outra é mais ou menos ilusória. É isso. Os dois mundos pareciam continuar separados por um hiato intransponível. O fato mesmo de que Platão só falasse do mundo inteligível por meio de mitos, que sempre quando chega na hora H, sabe o que está acontecendo no mundo inteligível? Ele contava um mito. Mostra que ele mesmo não tinha ou não queria transmitir aos alunos uma noção mais clara da ascensão libertadora. Aí pode sempre surgir a pergunta, mas depois, quando o Giovanni Reale reconstruiu o ensinamento oral de Platão, não tem nada aí? Aqui a resposta. A redescoberta do ensinamento oral de Platão pelo professor Giovanni Reale não nos ajuda muito nesse quesito. Ela mostra que acima do mundo das formas, ideias ou arquétipos das coisas, Platão reconhecia a existência de um mundo dos princípios eternos, que davam razão das formas. Isto aí resolve algumas das dificuldades que o próprio Aristóteles encontrou. Mas ainda não resolve o problema da passagem. Não tem a menor menção a isso aí. Aristóteles resolveu o problema com aquela simplicidade quase prosaica que só os gênios logram atingir. Passávamos do sensível ao inteligível, dizia ele, não por meio de algum procedimento misterioso, de algum salto metafísico, mas por meio de uma faculdade cognitiva banal que usamos nas mais simples percepções do dia a dia, a abstração. A abstração consiste simplesmente em considerar separadamente aspectos que na coisa real aparecem juntos e inseparáveis. Ou seja, uma separação mental. Só se opera na sua mente, não se dá na coisa em si mesmo. O que se oferece à nossa percepção são entes concretos, termo que vem de cum mais crescer, crescer junto. Isto é, a forma com a sua presença atual, mais todas as suas propriedades, acidentes e circunstâncias. Mas raramente prestamos atenção a tudo isso junto. Separamos os aspectos que nos interessam, faltou o M, e deixamos os outros como num plano de fundo. O Mário Ferreira dos Santos chamava isso de actualizações e virtualizações. Uma coisa se torna atual, isso é efetivo, e outra se torna virtual, é meramente possível. Né? Ou seja, quando você separa um objeto, você presta atenção num aspecto dele, você não eliminou os outros estão lá, mas estão lá virtualmente. Quer dizer, você pode vir a prestar atenção neles em seguida. Olhamos uma parede e notamos a sua cor, sem pensar no peso das pedras ou tijolos que a compõem. Olhamos uma cadeira e temos em vista a sua função, sem pensar na árvore de onde veio a madeira que a compõe. E assim por diante. É. O tempo todo, vamos dizer, quase toda a nossa percepção das coisas em volta é sempre abstrativa. Sempre. Não é isso? Então, dificilmente temos a consciência de um objeto integral com todas as suas propriedades. Nós sabemos que isso existe. E se quisermos, podemos reconcretizar as nossas percepções, lembrando os aspectos virtuais e, de certo modo, tentando fazer uma constelação de aspectos simultâneos, né, para adquirir a visão do que é o concreto. Isso é o espírito da filosofia do Mário Ferreira dos Santos, quando ele chama de filosofia concreta. A filosofia concreta é aquela que faz a abstração e depois recompõe o objeto concreto, atualizando as suas virtualidades. Né? Deu Mário Ferreira, eu acho que é um dos poucos caras que realmente entendeu o que Aristóteles está querendo. A abstração, que pode separar apenas aspectos sensíveis, pode também ir saltando do sensível ao inteligível, atravessando as camadas que vão do imediato ao permanente. Ou seja, você pega, você capta um objeto na sua presença atual, tá certo? E, portanto, já captou abstrativamente. Por quê? Você pega um gato, por exemplo. Não. O gato tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? Ele passou por todas essas idades antes dele chegar ao ponto em que ele está. Só que você não está pensando nisso. Você está prestando atenção no gato, na presença atual do gato. Isso já é abstração. As pessoas que você conhece, todas têm alguma idade, não tem? Mas elas sempre tiveram essa idade. Essa idade é inerente a elas. Fala, claro que não. Ela é apenas um estado pelo qual a pessoa está passando. Então você a apreende pelo seu estado atual. Você não está negando a existência das idades anteriores, mas você não está prestando atenção nelas. Tá certo? Então você pode, a qualquer momento, você pode lembrar que esta pessoa tem por trás de si uma história, um desenvolvimento biográfico, um drama temporal. Você pode lembrar de tudo isto. Tá certo? E este é exatamente o que o Mário tenta com a sua filosofia concreta, porque ele, aquela deca dialética dele. A deca dialética consiste em você puxar os aspectos virtualizados e articulá-los com o aspecto abstrativo presente que você está percebendo. Vejam vocês, o neguinho que nunca estudou essas coisas e nunca se exercitou nisso, não é capaz de pensar corretamente. Ele sempre vai confundir o abstrato com o concreto e vai ficar, evidentemente, num nível pueril. A maior parte das pessoas só tem raciocínio pueril. Né? Agora, para elas, isso aí não vai fazer a menor diferença, porque a vida delas também é abstrata. Eles só lidam com determinados aspectos das coisas. E essas peças elas conhecem o suficiente para poder manipular aquilo. Mas, se você quer partir disso aí para uma abordagem científica, filosoficamente aceitável, então, meu filho, tu vai ter que fazer tudo isso aqui. É isso que vai distinguir, vamos dizer, o filósofo dos outros demais seres humanos. Quer dizer, o filósofo vai tentar ter, sobretudo, vamos dizer, uma visão cognitiva responsável, autoconsciente e responsável. Tá certo? No textinho que tem em seguida sobre essas correntes políticas, vocês vão ver a que ponto esta incapacidade de articular abstração e concreção pode ser desastrosa em qualquer debate público, certo? E daí você entende que as nações, povos inteiros, sofrem como cães por causa da inépcia dos seus guias, líderes, etc. Que não, como dizer, eles não são filósofos. Quando Platão fala do rei filósofo, presta atenção, não é que você vai pegar na Faculdade de Filosofia da USP, os formandos e professores e botar no governo. Não é isso. O rei filósofo, no sentido de Platão, é alguém que percorreu todo este trajeto e que tem uma visão totalmente responsável das coisas. Não quer dizer que seja uma visão infalível, mas deve ser até o máximo que o ser humano pode alcançar naquele momento, não é isso? Então, nós encontramos, ao longo da história, nós encontramos, por vezes, governantes que eram capazes de ter uma visão muito profunda das coisas, tá certo? E que tinham, se não a formação, pelo menos o instinto filosófico suficiente para apreender a realidade concreta por trás das realidades. Você vê a que distância nós estamos daquilo que diz Sir Michael Dummett, que a filosofia é uma atividade para quem gosta de argumentos abstratos. Isso é a antifilosofia. Enquanto você gosta de argumentos abstratos, você está no nível da retórica apenas. Não, não mais do que isso. Você está terçando argumentos para ver quem tem razão, eu ou você. Mas acontece que a filosofia não é para saber quem tem razão. É para um sujeito apreender a realidade. Mesmo que ele não consiga explicá-la. Mesmo que ninguém consiga acreditar nele. Isso não tem importância, isso é um aspecto secundário. Isso se refere à difusão da filosofia e não à filosofia. Então, a filosofia é uma atividade que se realiza inteiramente na consciência individual. Pode ser compartilhada, por quê? Porque a consciência individual humana ela é necessariamente comparticipativa. Nós precisamos, por exemplo, da linguagem, tá certo? Mas a atividade mesma se perfaz dentro da consciência individual, com ou sem a ajuda de outros, né? A abstração, que pode separar apenas aspectos sensíveis, pode também ir saltando do sensível ao inteligível, atravessando as camadas que vão do imediato ao permanente. Vemos uma vaca inteira, mas é por meio de uma seleção abstrativa que conservamos uma imagem dela na memória. Então você vê a vaca, então se conserva na memória a imagem da vaca como ela estava naquele instante, né? Mas você pode usar essa imagem de vaca para você pensar somente nisso, isso é, esta era aquela vaca naquele instante, naquele lugar, naquele momento, etc. Ou você pode usar isso para pensar a vaca inteira, desde que ela nasceu até que ela morreu, embora você está vendo só a imagem de um momento. Mas a sua intenção é a vaca inteira. Ou você pode até pensar esta imagem como símbolo da espécie vaca inteira, ou de um rebanho de vacas, ou de um certo grupo de vacas, assim por diante. Hã? Não, não é. Não, a vacalidade é também um conceito abstrato, não é isso que eu estou Sim, falando. exato, Você está vendo a imagem de uma vaca. E o que você tem por trás dela não é a vacalidade. Isso é um erro de interpretação que os caras fizeram. Né? A vacalidade é apenas a qualidade abstrata que diferencia aquela espécie. E não é isso que você está pensando. Você está pensando aquela vaca concreta com toda a sua vida, ou um grupo de vacas reais, tá certo? Ou a espécie vaca inteira, quantitativamente. Embora você não possa. É um número indefinido, mas você pode estar pensando nisto. E você também pode pensar na vacalidade, mas a vacalidade é só um dos aspectos disto. Vemos uma vaca inteira, mas é por meio de uma seleção abstrativa que conservamos uma imagem dela na memória. Essa imagem é um esquema do fato ou esquema fático. Esse é um termo do Mário Ferreira. Ela só nos mostra um aspecto da vaca, mas na nossa memória esse aspecto se torna para nós um signo, não só da vaca inteira com todos os seus aspectos, o hipokeimenon, que é a palavra que Aristóteles usa para designar a substância, que hipokeimenon quer dizer aquilo que está embaixo. Né? Então, por baixo de todas as sucessivas aparências da vaca existe uma substância. O que é essa substância? É o algoritmo, a fórmula, né, das suas transformações possíveis. Mas não só a fórmula considerada abstrativamente, a fórmula tal como está encarnada neste ser em particular. Né? A vaca inteira, com todos os seus aspectos, o hipokeimenon, a substância real por baixo dos diferentes aspectos, mas também, se quisermos, a espécie vaca, a classe de todas as vacas, considerada seja na sua quantidade concreta, número indefinido, evidentemente, seja apenas na sua fórmula central ou vacalidade, como queira. Né? Agora, se o pessoal não entende o negócio, eles sempre vão ficar nessa coisa. Aqui você tem a vaca concreta e você tem ali em cima a vacalidade. Então você esqueceu o trabalho de Aristóteles e você voltou ao enigma platônico. Como pulamos da vaca para a vacalidade? É? Podemos, por exemplo, aí surgem vários problemas. Por exemplo, existe a vacalidade ou é algo que nós só pensamos? É o famoso problema dos universais. É um problema que não existe. Para quem entendeu Aristóteles, esse problema não existe. Então, se você pensar, bom, a vacalidade existe, é um ente real, é uma coisa. Se você pensar, não, nós, real são só as vacas concretas individuais. E a vacalidade é apenas um conceito que criou a nossa mente. Não é isso? Mas acontece o seguinte, a vaca individual concreta, ela não é apreensível por nós sensivelmente. A percepção sensível já é abstrativa. Né? Você só vê um aspecto da coisa. Então, a famosa vaca individual, que vamos dizer, os nominalistas vão dizer que é a única realidade, ela também não é uma realidade, nesse realidade sensível. Né? Seja, quer dizer, eu estou vendo uma aparência de vaca momentânea. Né? Por baixo disso, eu concebo uma vaca integral, desde o nascimento à morte, que eu não percebo, mas que eu penso. E, em cima disso, eu concebo a vacalidade, ou seja, a qualidade essencial que define todas as vacas. E aí está montado o problema dos universais, nominalismo e realismo. Agora, vamos pensar o seguinte, o aspecto momentâneo que você o apreende realmente? Aquele que você conserva na memória? Por exemplo, a vaca que você viu, ela estava em movimento. Você guarda a imagem da vaca em movimento ou só a figura estática da vaca? Você pode guardar uma coisa como pode guardar outra. Então isso quer dizer que este ser individual concreto, que para os nominalistas é a única coisa que existe, ele também não é concreto e ele também não existe. Né? Ou seja, entre o sensível e o inteligível, não existe, isso é fundamental, uma gradação de realidade. Este é mais real, aquele é menos real. Porque para um ser real, o outro tem que ser real também. Então, ou tudo que nós percebemos e pensamos é uma farsa e caímos na imposta do gênio mau, de Descartes, ou então temos que admitir que por trás de todos esses aspectos, a individualidade concreta, a aparência momentânea, a evolução temporal da vaca, o rebanho das vacas, a espécie de vaca, existe alguma coisa. Ou seja, esse problema já estava resolvido, 100% resolvido em Aristóteles. Agora, quando você chega em Kant, por exemplo, ou no próprio Descartes, o conhecimento que eles tinham de Aristóteles era muito, muito, muito deficiente. Porque era adquirido somente através dos últimos representantes da escolástica, né? Os quais já não eram propriamente aristotélicos, já tinham transformado a coisa, tá certo? E nunca, nunca, nunca você diz, eu não estudei Aristóteles, mas estudei, mesmo que seja São Tomás de Aquino, eu digo, não adianta. Se você estiver lendo São Tomás de Aquino, você vai entender a filosofia de São Tomás de Aquino, não é a de Aristóteles. É outra coisa, quer dizer, você tem que ir direto nos textos de Aristóteles, os quais são dificílimos, são chatos, porque não tem continuidade, é tudo quebrado, então, mas você vai ter que fazer o esforço de você recompor a filosofia de Aristóteles desde os elementos que ele te deu. Isto eu considero o exercício fundamental da filosofia. Né? Muita coisa que é da filosofia de Aristóteles, ele não explica, ele apenas pratica. Ele faz na sua frente. E você é que tem que tentar dizer o que ele está fazendo. É, essa imagem é um esquema do fato, é um esquema fático. Ela só nos mostra um aspecto da vaca, mas na nossa memória esse aspecto se torna para nós um signo, não só da vaca inteira, com todos os seus aspectos, o hipokeimenon, a substância real por baixo dos diferentes aspectos, mas também, se quisermos, da espécie vaca, a classe de todas as vacas. Aristóteles chamava essa imagem eidos, isto é, forma visível, figura. Você vê a vaca e conserva um eidos dela. Este eidos já não é exatamente o que você percebeu. Ele já é uma seleção abstrativa. Aí cessava, segundo Aristóteles, o trabalho da inteligência passiva, que só registra e ordena as percepções sensíveis. Mas a inteligência ativa podia dar um passo adiante, separando no eidos a vaca individual da espécie vaca. Quem faz essa distinção? É você mesmo que faz. Quer dizer, eu estou pensando na mesma imagem da vaca como símbolo daquela vaca em toda, no seu desenvolvimento inteiro, na sua história inteira, na sua concretude, ou estou pensando nessa mesma vaca como símbolo da espécie vaca ou de um grupo de vacas. Sou eu que decido isso, é a minha atenção que gira para cá ou para lá. Mas à medida que ela gira para cá ou para lá, tudo isso que ela está vendo existe. É? Porque senão não existiria nem mesmo a vaca individual concreta, e sim somente a sua aparência momentânea. É? Que é o problema que daí tentará resolver o Kant. Eu digo, mas o problema não existia, já estava resolvido antes. Quer dizer, a diferença de tamanho desses filósofos gregos para tudo que veio depois é um negócio absolutamente monstruoso. Então, essa história dos os grandes filósofos, isso é uma. Grandes filósofos existem dois: Platão e Aristóteles. O resto é tudo aluninho, incluindo Santo Tomás de Aquino. Distinguir a vaca individual da espécie vaca, cuja essência permanente usia, igual em todas as vacas, a qual podia em seguida ser expressa numa definição. O que é a definição? É a tal da vacalidade. Não é isso? Não por coincidência, o termo eidos se traduz em latim como species. A forma da espécie já está dada implicitamente na figura do ente individual. Ou seja, você não tem que subir do sensível ao inteligível. O inteligível está na sua cara. É uma questão de você prestar atenção nisso ou naquele aspecto. O trabalho da inteligência agente é separá-la, torná-la explícita e expressá-la numa definição. Era assim que o entendimento humano subia dos entes sensíveis à sua forma inteligível. Vamos parar aqui. Os outros parágrafos é o comecinho do texto seguinte. Não convém entrar nisso agora. Quer dizer, a próxima aula também vou ter que aprofundar um pouco mais esse tema do Aristóteles. Agora, eu vou ilustrar isso aqui. Vamos dizer, vocês estão vendo, vamos dizer, essa técnica aristotélica das distinções e articulações? Isso é a formação básica do filósofo. Isso você não vai aprender nem em Platão, isso só está no Aristóteles. Então, você vai perguntar por que que Dante Alighieri e Santo Tomás de Aquino consideravam Aristóteles e não Platão o filósofo? É simples. Porque o platonismo no Platão ele não se realiza, ele só é mostrado como um quadro, é uma obra de arte que mostra de certas possibilidades, mas não a realiza. A coisa só se realiza mesmo através do método aristotélico, não tem outro. Então eu coloquei no Facebook essas duas notinhas, né? Claro que sem dar todo o contexto que eu estou dando para vocês aqui, para mostrar até que ponto, vamos dizer, a falta de um treino filosófico efetivo pode tornar as pessoas incapazes de entender os fenômenos mais patentes e brutais que estão na frente delas. Então, vocês já ouviram muita discussão sobre o que é direita e esquerda. Então, cada um dá lá a sua definição, o dicionário dá a definição. Tá certo? Só que essa definição nunca corresponde a entes reais. São definições nominais apenas. Né? O que é definição nominal? É o sentido de uma palavra? Não. É o sentido que o dicionarista ouve por bem destacar ali. Um ou vários sentidos que ele percebeu. Mas, no uso real, a coisa pode ter outros sentidos. Então, os termos direita e esquerda têm vários níveis de significado que correspondem a fenômenos reais especificamente diferentes. Ou seja, existe, claro, que uma variedade de significados de uma palavra, mas nem todos eles correspondem a diferenças entre objetos reais. Alguns podem corresponder apenas a diferença na intenção do falante. Eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Hein? Mas algumas dessas mudanças de significado correspondem a diferenças reais no próprio corpo do objeto. Né? Que corresponde a fenômenos reais especificamente diferentes, que os nossos lindos doutrinadores e comentaristas de mídia confundem até chegar à alucinação completa. Desde logo significam ideologias, isto é, modelos gerais de sociedade documentados historicamente em textos. Isso é básico. Quer dizer, o que é ideologia? É um negócio que está num texto, tem que estar explicado, alguém escreveu isso aí. Né? E justificados por interpretações da realidade histórico-social modeladas numa linguagem aparentemente científica, mas criadas propositadamente para justificá-los. Tá certo? Então, quer dizer, então, por um lado, direita e esquerda significa já ideologias. Aí você já tem várias, né, que pode botar na direita, pode botar na esquerda. Tá certo? Mas ideologias são apenas isso, modelos ideais da sociedade, do Estado, das leis, etc., etc., que são expostos como se fosse um objetivo desejável. E para mostrar que isso é desejável, se faz, então, uma interpretação da realidade. Você tem aqui o ideal. Por que esse ideal é bom? Porque a situação está assim, assim, assim, assim, e nós precisamos sair dela por essa via. Existe em todo discurso ideológico o lado ideal e o lado pretensamente real. Né? O lado, vamos dizer, que está na clave do discurso imperativo, isso é, vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo, e outro lado que está na clave descritiva. O mundo está assim, assim, assado. Né? Então, por exemplo, você pode dizer, nós precisamos socializar os meios de produção, porque o capitalismo cria mais-valia, explora os coitadinhos, blá, blá, blá, blá. E, por outro lado, você também pode dizer, nós precisamos liberalizar a economia, porque o Estado é predatório, ele toma todo o seu dinheiro e não te dá nada em troca. Então, você tem aí uma ideologia socialista e uma ideologia liberal. Existem vários modelos diferentes dela. Então, sempre na ideologia tem esses dois lados, o ideal e a interpretação do real. E essa ideologia ela consiste apenas em discursos. Esses discursos estão publicados, tem textos que documentam. Né? Então, esse é o primeiro sentido de direita e esquerda. Você pode pegar vários discursos e classificá-los pelas várias ideologias, ou seja, pela articulação de ideal e real que elas propõem. Segundo, vem em seguida as autoimagens justificadoras dos grupos políticos ativistas, as quais só correspondem às ideologias muito esquematicamente, apelando não raro à imitação da linguagem adversária, como, por exemplo, quando uma facção direitista se apresenta como defensora da justiça social ou o esquerdista apela a valores cristãos. Você compreende, estudou tudo as ideologias? Ótimo, entendi tudo. Só que você não está entendendo absolutamente nada da atividade dos grupos políticos reais. Porque a relação de um grupo político com a sua ideologia não é de identidade, mas é de uma tensão dialética, meu Deus do céu. Está entendendo? Ou seja, não existe nenhum grupo político no mundo cuja conduta corresponda, ponto por ponto, à sua fórmula ideológica. Isso não existe e não pode existir, porque, vamos dizer, a atividade real não se desenrola no plano dos textos e ideias. mas das ações humanas reais. Ora, para a ação de um partido corresponder milimetricamente à sua ideologia, seria preciso que essa ideologia correspondesse milimetricamente à realidade, o que é impossível pelo simples fato de existirem várias ideologias. Então, quando o cara diz ah, o sujeito não é comunista porque ele nunca propôs a socialização dos meios de produção, isto é uma estupidez, mas uma estupidez fora do comum. Isso é coisa de gente que não sabe pensar, que está no mundo primário confundindo palavras com coisas, palavras com realidade. É isso? E achando assim que grupos políticos se formam de pessoas que colocam o distintivo de uma ideologia e quando abre a boca só sai aquele discurso ideológico igualzinho. Esses dois níveis não podem, de maneira alguma, ser descritos e analisados com os mesmos conceitos. Para descrever uma ideologia, são todos conceitos ideais, são todos conceitos abstratos. Para você descrever um grupo político, não, você vai precisar falar de ações concretas, de alianças, de acordos, de ambiguidades, etc, etc, etc. Né? Três, num outro nível, existem os grupos e partidos reais, liderança e militância. Estou falando aqui. No item 2 eu falei da autoimagem, como é que cada um, cada militante ou cada líder justifica as suas ações. Essa justificação já não corresponde à ideologia. É? Por exemplo, você pode estar falando para uma plateia que é hostil à sua ideologia, então você não vai usar os termos da sua ideologia, você vai usar os termos da ideologia da plateia, tentando torcê-la e aproximá-la do que você quer. Tá certo? Por exemplo, se você estudar, vamos dizer, um caso, por exemplo, os nazistas, dentro da Alemanha, para um público alemão, eles anunciavam claramente que iam acabar com todos os judeus. Você acha que eles faziam isso nas relações internacionais? O cara está precisando de um empréstimo, sei lá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, chega, ah, dá um dinheiro para nós matar os judeus. É claro que não, hã? Então, quer dizer que nesse plano da sua autojustificação, da sua autoapresentação, o político já diverge da sua ideologia e tem com ela uma relação ambígua. Né? Do mesmo modo, Lenin, quando toma o poder, ele precisa de dinheiro, ele precisa de investidores internacionais, então ele manda emissários para a Europa inteira com a seguinte ideia: ah, esse Lenin ele não é comunista, não, ele está falando isso só da boca para fora. Tá certo? Só para contentar o povo, mas nele, no fundo ele é um cara sensato, ele não vai fazer nada disso. E os investidores acreditaram. Então, qual a autoimagem justificadora que o agente comunista está apresentando? Uma imagem que se amolda não à sua ideologia, mas à ideologia do cliente. Isso é absolutamente necessário, sempre acontece. Isso não é hipocrisia, não é falsidade. Não, isso faz parte da realidade das coisas, né? Três, num outro nível existem os grupos e partidos reais, liderança e militância. Suas ações só coincidem com a autoimagem, presta atenção, e com a ideologia de maneira remota e hipotética. Ou seja, o que é ideologia? É a fórmula de sociedade ideal que você quer chegar. O que é autoimagem? É a sua autojustificação perante públicos diversos. E por baixo da sua autojustificação existem as ações reais que você vai fazer. Essas ações são determinadas pela ideologia ou pela autoimagem, nem por uma nem por outra, mas pelas possibilidades do momento. Suas ações só coincidem com a autoimagem e com a ideologia de maneira remota e hipotética, pois, mesmo supondo-se que tenham o desejo sincero de realizar as metas alineadas, têm de primeiro tomar o poder. Ou seja, a atividade de nenhum grupo político consiste em realizar a sua ideologia, realizar os ideais da sua ideologia. Porque para realizá-los ele tem que ter o poder primeiro. E tem que ter o poder integral. Enquanto houver resistências na sociedade, os ideais não são realizáveis. Portanto, a realização do ideal é uma coisa remotíssima. Você tem que, primeiro, tomar o poder, segundo, você tem que eliminar ou neutralizar o adversário e se munir dos meios de ação necessários para daí você fazer o que você quer. Frequentemente, para fazer uma parte do que ele quer, ele tem que desmentir, tem que desistir de outra parte. O exemplo característico foi a gestão do Ronald Reagan na presidência americana. Ele disse: eu vou fazer duas coisas. Eu vou diminuir o orçamento estatal, cortar o orçamento estatal, e eu vou dar um jeito da União Soviética. Só que para dar um jeito da União Soviética, ele teve que aumentar o orçamento estatal. Por quê? Porque era esse o ideal dele, uma sociedade estatista regulamentada? Não. Simplesmente porque se tratava da conquista do poder. Estratégia e tática da tomada do poder confundem ainda mais os vários níveis de discurso por causa das exigências imediatas da disputa, das alianças e da propaganda. Sem isto aqui, é impossível você descrever qualquer situação política. Qualquer análise que eu tenha feito de qualquer fenômeno político brasileiro ou estrangeiro está levando em conta todas essas distinções. Só que, quando isso é lido aí por esses luminares, eles não estão sabendo nada disso, não são capazes de fazer essas distinções. Então entenda ela do que é, de maneira projetiva. Temos, portanto, não uma oposição dual, direita e esquerda, mas uma complexa dialética de seis elementos, cada um dos quais com as suas variações internas, que se combinam das maneiras mais imprevistas em cada situação concreta. A confusão leva os observadores mais inexperientes a desistir de saber o que são direita e esquerda, e, portanto, até a negar que elas existam. Ele vê essa confusão e fala: ah, isso de direita e esquerda não existe mais. Eu digo: sim, ela existe, em três níveis diferentes, né? Os quais, vamos dizer, se articulam uns com os outros em cada situação concreta. Essa incapacidade camufla-se com frequência numa afetação de superioridade olímpica, onde o sujeito, justamente por não conseguir entender o fenômeno, acredita que o superou. Eu superei esse negócio de direita e esquerda, quer dizer, não estou entendendo porra nenhuma. O Dr. Feuerstein destaca entre as principais deficiências da inteligência humana a dificuldade de seguir duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo. Imaginem agora o que os nossos iluminados doutrinários e comentaristas conseguiriam fazer com seis linhas simultâneas. Anos de treino no modelo dialético da cruz de seis pontas, quer dizer, mais ou menos aquilo que o Raimundo Abello escreveu na Estrutura Absoluta. Não estou recomendando esse livro, não, mas ele é um cara que fala dessas três pares de oposições articuladas, né? Anos de treino no modelo dialético da cruz de seis pontos são o mínimo necessário para fazer alguém um verdadeiro cientista político. Por quê? Porque sem isto você não tem os instrumentos descritivos. E, portanto, você não tem a classificação das correntes e grupos em ação. Eu me escrevi no Facebook que a ciência política, como a zoologia, começa com a classificação dos bichos. A classificação é a primeira fase da formação de qualquer ciência. Então você vê aí um monte de coisa circulando com o nome de ciência política, mas que ciência? Vocês não fizeram nem a classificação. Você imagina assim, por exemplo, Darwin, ele lança uma teoria geral explicativa, que chama teoria da evolução, não é isso? Sobrevivência do mais apto, seleção natural, etc, etc, etc. Ele pôde fazer isso porque os seus antecessores, Cuvier e Buffon, já tinham feito a classificação de todas as espécies animais. Se não tivesse a classificação, como é que ele ia articular uma espécie que apareceu, né, anteontem com outra que apareceu milhões de anos atrás? Não tem como. Sem a classificação, não se faz nada. Você imagina o que seria uma mineralogia sem a classificação dos minerais existentes? O cara não sabe distinguir um basalto do granito, né, um diamante de uma esmeralda. Tá certo? Então não dá para fazer nada. Então, a classificação é a fase inicial de toda a ciência. Então, os fenômenos políticos ainda não estão classificados suficientemente, com clareza. Tá certo? O Erich Wegener fez um esforço monstro para isso. Tá certo? Então, se os fenômenos não estão nem classificados, então você não consegue saber qual é a interação entre eles, né? É assim, é como você assistir uma peça onde você não sabe que ator corresponde a que personagem. Está lá um negro falando, você pensa que ele é Otelo, fala: não, ele é o Hamlet. Tá vendo? O que hoje se chama de comentário político, ciência política, é isso, é essa confusão. É um negócio feio, disforme, monstruoso, indigno da inteligência humana. Né? Isso na quase totalidade. Não é a totalidade no Brasil, isso por toda parte é assim. Né? Você vê gente falando, por exemplo, das ideologias, etc., e dando por pressuposto que a atividade do grupo corresponde à sua ideologia. Fala, mas isto é materialmente impossível? É materialmente impossível que um comunista haja de acordo com a ideologia comunista em todas as suas ações políticas. Isso é impossível. Não é que ele é um hipócrita. Aqui não dá para fazer. Entre o plano, vamos dizer, do ideal proclamado e o plano atual, da situação atual, existe um percurso a ser percorrido. E este percurso é justamente toda a vida política do cara. É? Então, é como você exigir que um sujeito... né, ele quer ir para o Rio de Janeiro, sai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Quer que ele, desde o primeiro passo, já esteja no Rio de Janeiro. Mas não, mas para você chegar no Rio de Janeiro, você vai ter que passar por muitos outros lugares que não são nem São Paulo nem Rio de Janeiro, né? Na vida política é a mesma coisa. Então, tanto a direita quanto a esquerda, por sua vez, subdividem-se em vários fenômenos especificamente diferentes. Ou seja, terá até os três pares de oposições. Mas dentro de cada um desses pontos existem subdivisões. Subdivide-se em aspectos especificamente, fenômenos especificamente diferentes que só podem ser descritos por conceitos criticamente elaborados e distintos. Ou seja, para você descrever, primeiro você precisa criar os conceitos com os quais você vai descrever. Esse conceito tem que ser criticamente elaborado, quer dizer, você tem que ver se eles estão pegando realmente a diferença específica do fenômeno ou se eles estão confundindo tudo. Só para dar um exemplo, o liberalismo é um termo que abarca no mínimo seis correntes ideológicas distintas, às quais correspondem na esfera política não sei quantos grupos entremesclados e confundidos. Não posso explicar isso aqui por extenso e, portanto, só vou dar a título de amostra os nomes de seis ideologias liberais. São seis ideologias liberais diferentes, cada ideologia se subdividindo nos outros dois níveis, como eu falei aqui. Tem a autojustificação e tem o plano da ação. 1. Liberalismo econômico teórico de Adam Smith, que só tardiamente viria a ter alguma encarnação política. Então, no século XX, muita gente começa a alegar o Adam Smith como argumento. Mas o Adam Smith não criou nenhuma corrente política imediata que você pudesse reconhecer. Isso veio depois, né? 2. Liberalismo antimonárquico. Ora, Adam Smith era republicano ou monarquista? Nenhuma coisa nem outra. É indiferente, porque ele está falando exclusivamente da economia. Mas em seguida aparece uma ideologia liberal republicana. Né? Então é um liberalismo que, em nome da liberdade individual, prega a derrubada da monarquia e a instalação de uma república. Você já vê esses dois liberalismos? Como é que eles se articulam um com o outro? Hã? Por exemplo, como é que você pode explicar que em determinados países, que sob regime monárquico, você tem mais liberdade econômica do que num outro republicano? Seja, as duas coisas não são a mesma. Elas se articulam de várias maneiras. 3. Liberalismo anticatólico. Que houve, no século XIX, teve uma guerra entre liberalismo e catolicismo. Quer dizer, esse pessoal do liberalismo antimonárquico, muitos deles eram anticatólicos também, outros não. 4. Aparece o liberalismo antiestatista, austríaco. O que isso tem a ver com os anteriores? Só o nome. Por quê? Não podia haver um liberalismo antiestatista antes, porque não tinha uma política estatista, meu Deus do céu. Assim como se definirá no século XX, com o comunismo e o fascismo, são duas políticas estatistas e o liberalismo então se volta contra essas políticas estatistas. Identificando, você vê que o Mises e o Hayek, para eles, fascismo e socialismo é a mesma coisa. Porque do ponto de vista que eles estão dizendo, é de fato a mesma coisa. 5. Liberalismo católico. Uma corrente que surge dentro da igreja com a ideia de modificar a estrutura da doutrina, do dogma, para adaptá-la aos novos tempos. Tá certo? O liberalismo foi condenado várias vezes como heresia pelos papas. Né? do que o liberalismo católico tem a ver com o liberalismo anticatólico? Bom, às vezes colabora, mas às vezes não. O que tem a ver com o liberalismo antimonárquico? Também é uma coisa de Van de... é muito ambígua a relação entre os dois, né? 6. Liberalismo pós-moderno, misto de economia de livre mercado e liberação sexual, liberação de drogas, etc, etc. Tem algum liberal no Brasil, entre os luminares liberais, que saiba disso aqui? Nenhum sabe. Então eles usam o termo liberalismo apenas, vamos dizer, como um emblema, porque é bonito ser liberal, assim como outro acha bonito ser socialista. Agora, é claro que uma coisa é a discussão política, jornalística, etc. Outra coisa é o plano da reflexão científica, filosófica, etc, etc. Mas se não existe a reflexão científica, filosófica, então todo o debate externo, jornalístico, político, é só blá, blá, blá. Eles não estão fazendo nenhuma força para captar a realidade. Tá certo? E, portanto, tudo que eles propõem não tem nada a ver com a realidade. E não vai se realizar jamais. O liberal não vai criar uma economia liberal, o socialista não vai criar socialismo nenhum. Isso é só um desperdício imenso de energia humana. Agora, em poucos países, a discussão pública chegou ao estado caótico que está a do Brasil, porque não há nenhum respaldo científico em nada. É só falatório, é só blá, blá, blá. Tá certo? E o único esforço sério que está sendo feito para botar ordem nisso é aqui. Agora, quem somos nós? Nós não somos nada na hora das coisas. Nós somos uma seita, não é isso? Presidida por um guru maligno, né? Mestre espiritual. Né? Então, pronto, a situação do Brasil, a nossa situação não é desesperada, mas a do Brasil é. Né? Nós ainda estamos entendendo alguma coisa. E, portanto, às vezes sabemos o que fazer. Eles não sabem nunca. Não é isso? Então, é isso. Eu acho que hoje eu não vou responder perguntas, não, porque ficou muito tarde. Então tá. Então muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Muito obrigado.